todas as noites você em ótima companhia. Programa Boa Noite com Jesus, de 11 à meia-noite, pela Rádio Livre AM 1440 e pela Web Rádio Ramá, www.webradioramá.com. A partir de agora, pela Rádio Livre 1440M, falando sobre social, com Sérgio Loureiro. Entrevistas, debates, dicas de emprego, concursos e estágio. Falando sobre social, com Sérgio Loureiro. Uma boa tarde para você, dona de casa. Uma boa tarde para você, trabalhador. Vai uma boa tarde para você, taxista, nos dando essa carona gostosa. Também uma boa tarde para você, vovó, ligadinha com a gente pela 1440 AM, a rádio do seu coração e da sua emoção. E o nosso programa é feito com total carinho e dedicação a você. Estaremos aqui divulgando vagas de empregos, cursos profissionalizantes. Estaremos falando sobre questões sociais. Estaremos abordando vários temas aqui de utilidade pública. Estaremos também fazendo a parte de entrevistas para você. Estamos aqui com os entrevistados. Temos também muitas novidades para você. E aproveitando, falando em você, mandando um abraço para você aí de Itaboraí, ligadinho com a gente. Você aí de Macaé, você também ligado com a gente em São Gonçalo, esse povão amigo de São Gonçalo, você de Niterói, toda Niterói com a gente aí, você de Jurujuba, você aí que tá com a gente aí na região oceânica de Niterói, você do centro de Niterói, você do Fonseca, sempre ligadinho com a gente aqui pela 1440M, a rádio do seu coração e da sua emoção. E também você de Nova Iguaçu, você de Caxias, um forte abraço do amigo de vocês, Sérgio Loureiro. E vamos seguindo, muita coisa boa, você aí também, ligadinho, tá com ela, mandando um abraço também pro Dr. Douglas Rude, lá em Resende, ligadinho com a gente, né? O pessoal também aí que está com a gente aí na Cidade do Aço, Volta Redonda também, mandando um abraço também. Dr. Douglas também, residente também em Volta Redonda também, mandando um abraço também para ele. E o pessoal de Resende e muita gente aí ligadinho com a gente aí, vamos mandando um forte abraço aí do amigo de vocês, Sérgio Loureiro. E daqui a pouquinho você vai poder aí mandar seus telefonemas, e-mails e tudo e participar com a gente, tá certo? Tem aí os temas aí do dia e muita coisa boa para chegar e também as canções bonitas pro seu coração e pra sua emoção. Tá chegando essa canção bonita pra você, gente querida, gente bonita, gente amiga, e já já a gente volta. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas a glória desceu seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, hein? Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e o refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri agora me alegro em sua luz. Tão vivo, tão, tão seguro em sua luz. Eu vivo tão, tão, tanto, tão seguro em sua luz. Eu vivo tão, tão seguro, tão seguro em sua luz. Quão grande prazer inundar o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus ao sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Muito bem, voltamos com vocês depois dessa canção bonita aí para o seu coração, para a sua emoção. Agora vamos aí às vagas de emprego da semana. Você aí que já está aí pegando papel e caneta na mão, você vai poder compartilhar das vagas de emprego da semana. Vai apanhando papel e caneta na mão que nós vamos estar levando para você as vagas de emprego. Mas nós estamos aqui com a presença do governador do Rotary Club de Niterói, Icaraí, Niterói, né? Vai estar aqui falando com a gente, participando. Tem também a Brígida Monteiro, também do Rotary Club de Icaraí, Niterói. Temos aqui também o Barbosa, também está aqui conosco, né? Também o presidente da Associação de Moradores da Ponta da Areia, também aqui presente, e muitas pessoas, né, o seu Constantino, e temos aqui muitas pessoas também participando com a gente aí no ar, pela internet, pelas ondas amigas da 1440M, e muitas coisas boas aí para você. Então, daqui a pouquinho nós vamos voltar com eles, mas vamos agora para as vagas de emprego da semana. Você que está aí aguardando ansiosamente, né? Para as vagas de emprego, você já pode aí começar a anotar as vagas da semana, ok? Muito bem. Você aí para técnico em edificações, tem vaga para você. Você também para auxiliar de estoque, também você tem vaga. Você tem vaga aqui para vendedor, para telemarketing, para também serviço de academia, atendente, caixa de lanchonete também, vendedor, consultor de seguros, também tem vaga. Executivo de contas também, tem também aqui para técnico de contabilidade, também pedreiro, e também nós temos aqui vaga para auxiliar de escritório, também para você, tá? Tem muita coisa aqui, balconista também tem, técnico aqui para trabalhar na área naval, né? São muitas vagas aqui para você, mas nós vamos passar aqui o site onde você vai poder se informar sobre todas essas vagas e muitas outras, e também o telefone e o endereço, tá certo? Para você poder ficar bem informado e já ir na vaga objetiva que se enquadra ao seu perfil. O site é o www.confiançarh.com.br. Ok? Repetindo, www.confiançarh.com.br. O telefone é o 2722-1635. 2722-1635, Confiança RH. E o endereço é Avenida Amaral Peixoto, 178, 402 e 403 no centro de Niterói. Tá certo? Tá aí essas dicas aí de informações para você, tá bom? Vai aí, tem muito mais vaga aí, tá? Vai se informando aí, porque tá chegando, cada dia vai chegando mais vagas atualizadas para todo o Rio de Janeiro, todo o estado do Rio, toda a região metropolitana, né? E Baixada, tem vaga aí, muita vaga de emprego para você, tá certo? E nós vamos trazer muitas novidades. Também nós estamos implantando cursos profissionalizantes nas igrejas. Você que está precisando colocar na sua igreja curso profissionalizante e ter também um benefício social, você pode entrar em contato com o telefone 3522-5865. 3522-5865, ok? Nós vamos informar para você sobre os cursos para as igrejas. Bem, então nós estamos aqui agora com o senhor Roberto Carlos Monteiro. Roberto Carlos Monteiro, que foi o governador do Rotary Club de 2003 a 2004. Eu gostaria que ele desse uma boa tarde para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. E também nós temos também a Brígita Monteiro, também, que é do Rotary Clube Niterói Caraí, que também desse uma boa tarde para os nossos ouvintes. E o Barbosa também desse uma boa tarde, que também pertence ao Rotary, né? Vamos começar então com o governador Roberto Carlos Monteiro. Sérgio, uma boa tarde, é uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa. Realmente, eu não posso perder a oportunidade de cumprimentá-lo pela excelência do serviço que você presta, porque um comunicador que faz o que você faz, dando oportunidade a profissionais encontrarem empregos, dando informações úteis à sociedade, realmente você está efetivando a realização de um serviço de alto valor para a sociedade. Então, é uma alegria que nós, que pertencemos ao Rotary Club, que é uma instituição centenária, que não é uma instituição filantrópica, mas é uma instituição prestadora de serviços, com uma folha de serviços no mundo inteiro. Veja bem, Sérgio, nós somos 1.250.000 rotarianos no mundo inteiro. Né? Então, e prestamos serviços no mundo inteiro às populações mais carentes. No nosso país, nós temos hoje divididos em 38 distritos. Para você ter uma ideia, Sérgio, o nosso distrito, que vai da cidade de Niterói até a cidade de Porciúncula, lá no norte do estado, né, nós hoje estamos com cerca de 49 clubes espalhados por Campos, Friburgo, Teresópolis, Macaé, etc., etc. E nessas cidades todas, você encontra rotarianos que não fazem filantropia, mas que prestam muita ajuda comunitária, muita informação, muita coisa, e sem esquecer dos jovens. Né? A principal bandeira que nós temos hoje já há algumas décadas, e que poucas pessoas sabem, para você ter uma ideia, só uma noção da importância da nossa instituição, é o Rotary no mundo inteiro que disponibiliza a vacina contra a poliomielite. Desde 1985, nós dispomos os recursos que transmitimos para os órgãos governamentais, e isto, o objetivo disto qual é? Erradicar a polio definitivamente da face da Terra. Hoje nós estamos com cerca de 3 países apenas, mas 3 a 4, né? 3 a 4 países, Nigéria, Afeganistão, Angola, só. O resto, tudo isso graças à atuação dos nossos Rotary Clubs no mundo inteiro. Mais tarde eu terei a oportunidade de falar mais um pouco sobre essa belíssima e centenária instituição que é o Rotary Internacional. Muito bem. Então está aí o Roberto Carlos aí, Monteiro, falando sobre a questão do Rotary Club. Já já nós vamos voltar com ele aí falando mais informações a respeito dessa instituição tão importante e tão abrangente em todo mundo, né? E tudo. Agora eu gostaria que a Brígita Monteiro também desse uma boa tarde para os nossos ouvintes aí, ela que é também do Rotary Clube Niterói e Caraí. Muito boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa, como o Roberto já falou, né, compartilhando informações importantes para a população de Niterói e dos municípios vizinhos. O que eu faço em Rotary? Né? O que, que é o Rotary? Como é que ele está presente no mundo inteiro? É através dos Rotary Clubes, né, que, em média, nós deveríamos ter, temos um Rotary Club por cidade. Mas aqui em Niterói, em outras cidades maiores, é possível haver mais de um. Né? No caso de Niterói, nós somos 8 clubes, e cada um tem uma área de atuação onde, para onde se voltam os interesses e as ações dos rotarianos. Né? Então, essas ações são para buscar soluções para a melhoria da qualidade de determinadas comunidades. Muito bem, muito bem. Então, a Brígida Monteiro também falando sobre o Rotary Club Niterói Caraí. Daqui a pouquinho a gente volta também com ela. Vamos agora aqui ao Barbosa, aqui também dando uma boa tarde para os nossos ouvintes. Boa tarde, ouvinte aqui da Rádio Livre, 1440 AM. Né? Eu também faço parte aqui do Rotary. Isso. E esse prazer que eu tive quando eu entrei no Rotary foi a prestação de serviço que o Rotary tem com a comunidade. Foi isso que me comoveu a participar do Rotary. O Rotary, ele não faz, ele faz fazer. Ele ajuda as comunidades para que possa, dentro do Rotary, né, Roberto? Movimentar as atividades das ONGs, né? Não é isso? Isso aí. Eu sei muito pouco aqui do Rotary. Não, você tô tentando sabe, falar sabe, aqui, mas... sabe bastante. porque não é uma questão, não é uma estou aprendendo agora. Não é uma atividade filantrópica, mas o que o Rotary pede, nos pede, é isso que você fornece com muita eficiência, é a sua inteligência, a sua capacidade, o seu tempo. E nós fazemos fazer. Sim. Eu citaria para aqui para você e para o Zé. Olha que coisa interessante, aqui na cidade de Niterói, eu vou citar aqui alguns exemplos de rotarianos conhecidos, né? Como o nosso ex-prefeito Valdenir Bragança, o nosso deputado Conte Bittencourt, o Miguel Mendonça, que foi comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar em São Gonçalo e hoje é secretário lá naquela cidade, o professor Wagner Silveira, que, por exemplo, que é pró-reitor da nossa Universidade Federal Fluminense, né? O nosso Hélio Considera, que hoje é candidato a presidente do Campo do Rio, o Jorge Armando de Itaboraí, que é presidente, mora em Itaboraí, que é secretário de governo da Prefeitura de Itaboraí e que hoje é presidente do clube mais antigo do nosso distrito, o Jorge Armando, né? Eu ainda citaria mais o Justiniano Conhasco, o grande arquiteto Marão Machado, em suma, uma infinidade de pessoas ilustres da cidade que pertencem ao Rotary, que trabalham pela comunidade e usam o Rotary como instrumento de grande credibilidade e, principalmente, Sérgio, com ética. Fundamentalmente, nosso país está precisando muito de um verdadeiro banho de ética. E isso o Rotary proporciona. Muito bem. O Roberto Carlos Monteiro, que é governador, que foi governador do Rotary, durante o período de 2004, né? Do distrito 4.750. Positivo. Nós gostaríamos de fazer algumas perguntas referente ao Rotary Club. Porque muita gente não conhece, né, o trabalho, desconhece as informações a esse respeito. E eu gostaria de saber, inicialmente, o que vem a ser o Rotary Club, quais são as finalidades, objetivos que a pessoa, de trabalho, né, que é elaborado junto ao Rotary Club, e, ao mesmo tempo, também saber as pessoas que quiserem participar, quiserem se envolver também nessa causa, se tem algum telefone de informação, essas coisas todas, né, e falar um pouquinho sobre a atuação né, que o Rotary Club tem na nossa sociedade? O Rotary é uma entidade que nasceu no início do século XX, 1905, na cidade de Chicago, através de 4 profissionais, e ao longo dos anos se espalhou pelo mundo inteiro. Hoje já está na China, etc. Eu só interromper um pouquinho, porque a gente tem aqui que dar uma informação aqui também importante, que é o pessoal da internet, né? Que o pessoal às vezes fica me perguntando, você não manda um alô pra gente e tal, todo mundo ligando. Tem que mandar um alô aí pro nosso pessoal aí que está na internet aí para todo o Brasil. É pela webradioramar.com.br. Vai um abraço para vocês do amigo Sérgio Loureiro. Vocês podem participar aí mandando seus e-mails pro Correio Social Notícias @gmail.com. Correio Social Notícias @gmail.com. E o Correio Social essa semana sai com muita novidade aí para vocês aí, internautas, para vocês também aí da Rádio Livre e de todo o nosso estado, de todo o nosso Brasil. Sérgio, tá certo? Só um minutinho também. Eu recebi agora uma ligação aqui do pessoal lá do Rocha, né, em São Gonçalo, que estão ligados aqui no seu programa, que é a Sueli e a Verônica. E a Bia, que fez 6 anos agora no sábado passado, a Beatriz Guimarães, chamada como Bia. E elas estão mandando um abraço aqui para o seu programa. Ah, muito obrigado. Agora, muito nesse momento, obrigado. Aí, mandando aí também um abraço aí, né, para a Bia, o pessoal que está aí ligadinho com a gente aí em São Gonçalo, esse povão amigo de São Gonçalo, sempre ligadinho com a gente aí. Vai um forte abraço aí, né, ali no Rocha, né? A Sueli, a Verônica. A Bia, né, que faz 6 anos aí, parabéns aí para a Bia, que Deus abençoe, né? E também a Beatriz Guimarães, né? Estão completando 6 anos, que Deus abençoe aí a ela, a família e a todos os ouvintes aí desse povão querido aí de São Gonçalo, tá certo? Vamos então seguindo aí com o nosso governador do Rotary Club, né? O Roberto Carlos Monteiro. Ô Sérgio, veja bem, você estava falando aí com os nossos seus queridos ouvintes da cidade de São Gonçalo, né? São Gonçalo que possui 3 clubes de Rotary importantes, né? Inclusive o Rotary Clube de São Gonçalo, que é o mais antigo, tem hoje na presidência uma figura emblemática da cidade de Niterói, que é o professor Elter Barcelos, que é uma figura extraordinária, importante de rotariano e da própria sociedade. Mas dizia eu, então, a todos aqueles que quiserem saber mais sobre a nossa instituição, quisessem se interessar de como se ingressar, porque existem algumas distorções que são feitas. Dizem, por exemplo, às vezes, o Rotary é um grupo de pessoas ricas. Não é rica. O que o Rotary exige é que você tenha uma profissão útil e digna. Útil e digna. Isso é que o Rotary é fundamental. E que você tenha uma conduta ilibada perante a sociedade, que você seja uma pessoa com ética, principalmente nas atividades profissionais. Então, qualquer um que pode, não se aproxima do Rotary sem ser convidado. Então, quando eu digo aqui no ar, com toda a responsabilidade que tenho, todos aqueles, ou seus queridos ouvintes, que quiserem conhecer, podem procurar um dos 8 clubes da cidade de Niterói, onde 3 se reúnem na Casa da Amizade, 1 se reúne lá em Pendotiba, no restaurante Fratello, o meu, que é diferente dos demais, porque é o único café da manhã, se reúne no Rio Cricket, aqui na Fagundes Varela, né? E tem clubes que se reúnem no centro da cidade, no Plaza Shopping, às segundas-feiras, a partir das 5 horas, etc, etc. E tem outros que se reúnem no aquele restaurante que tem em Piratininga, agora me esqueci o nome. Galetos, lá. Bom, então isso, qualquer dúvida que tenha sobre o Rotary e como entrar, como proceder, eu posso citar, Sérgio, o meu telefone celular. É o 9994-3433, repetindo, 9994-3433, que eu terei o máximo prazer de dar informações. Mas eu, mais uma vez, reitero o meu reconhecimento à excelência das dos serviços que você presta à nossa cidade, com essa fisionomia jovem e com essa alegria com que você transmite, que é muito contagiante. Isso realmente é uma coisa que nos empolga e nos entusiasma a prosseguir na nossa jornada. São pessoas, são comunicadores como você que nos fazem acreditar muito, cada vez mais, no setor de comunicações do nosso país, Sérgio. Muito obrigado. Aí nós nos sentimos muito lisonjeados e agradecidos pela parte que nos toca, dizendo que o nosso objetivo aqui é sempre fazer o melhor para a nossa querida população, para os nossos ouvintes, né? Porque nós somos interlocutores entre o povão e os órgãos públicos, né? Para estar reivindicando melhorias para o povo, para a população. Nós estamos aqui volta e meia fazendo alguns debates no ar, colocando alguns temas de interesse público para que as pessoas possam estar participando e estar também dando suas opiniões e vendo as questões e acompanhando de perto e cobrando também às autoridades melhorias na área social. Porque o nosso programa é falando sobre o social com um amigo de vocês, Sérgio Loureiro. E nós estamos aí para falar sobre o social, que é coisas que beneficiam a nossa população. Né? Nós temos aí também mais benefícios, estaremos trazendo aqui também no próximo programa, também aqui informação onde as pessoas vão poder, a instituição, adquirir remédios gratuito, né? Através do CNPJ que ela tiver, ela vai poder fornecer para a instituição das pessoas que ali são assistidas, remédios, né? E outros donativos. Então, nós vamos estar trazendo aí vários benefícios que nós estamos fazendo. Estamos, inclusive, aqui com o Constantino, que é o presidente da Associação de Moradores da Ponta da Areia, onde nós já estamos também implantando também cursos profissionalizantes, né? Ali na associação, na redondeza, nas igrejas próximas, e você também pode também estar vendo esse projeto para implantar os cursos profissionalizantes de qualificação profissional, né? São cursos aí de eletricista, de informática, cursos também que tem também de cabeleireiro, manicure, barbeiro, vários cursos aí que as pessoas podem estar se qualificando para o mercado de trabalho e poder estar fazendo aí seus uma forma de ter o seu ganho, né? Então a gente vai estar aí ajudando com isso aí, com esse trabalho aí. E o Constantino daqui a pouquinho vai dar também uma palavrinha, né, sobre aí o trabalho, que já teve a reunião com o pessoal. E é também a Brígida vai estar também falando mais um pouquinho aí, quer falar sobre o Rotary, né? Exatamente, isso é um dos papéis do Rotary, justamente fazer essa ponte. Né? Se no caso, né, da Ponta da Areia, né, está havendo a necessidade de se proporcionar cursos profissionalizantes, os rotarianos que são responsáveis, né, dessa área, vão poder fazer a ponte, buscar outras instituições que possam promover esses cursos. Né? Então, é para isso que serve o Rotary Club, é justamente de ser um mediador, né, um facilitador para resolver os problemas das comunidades. Né? Mas, como eu disse, cada um dos nossos 8 clubes de Niterói é responsável por o que nós chamamos de território. Né? Então, nós podemos ajudar a Ponta da Areia, apesar de não sermos, não ser o nosso território principal de atuação. Né? E, justamente, o princípio das ocupações profissionais, da classificação profissional, né? E que é um dos um aspecto e um dos pilares de Rotary, é justamente a questão da classificação profissional. Então, nós devemos ter, dentro do clube, pelo menos um representante de cada atividade profissional existente na comunidade onde atua. Né? Porque, dessa forma, nós podemos nos relacionar melhor com as instituições para proporcionar projetos que beneficiem as comunidades. Certo. Então, aproveitando esse ensejo, eu gostaria de fazer duas perguntas, né, aqui aos nossos amigos participantes aí do Rotary Club. O Rotary hoje, ele atua com alguns programas, projetos sociais, né? Qual seria em si, assim, o objetivo do Rotary, para a gente poder assim, ter os nossos ouvintes ficarem assim, mais claros, né? É, assim, o trabalho faz a reunião com as pessoas que, inclusive, é pelo que eu conheço, né? Tem vários empresários também, pessoas que podem ter, querer até ajudar a sociedade, as causas sociais e tudo. Nós temos, inclusive, também pessoas que precisam de ajuda de outro lado, como associações de moradores, como também igrejas evangélicas, que precisam, às vezes, de um benefício, não somente de remédio, mas às vezes faz um trabalho social, distribuição de doação de alimentos para as famílias mais carentes, né, e tudo. E nós sabemos que existem empresários que são pessoas de bem, que estão querendo ajudar a sociedade. E também existe a Lei de Responsabilidade Social das Empresas, onde as empresas precisam investir na área social para justificar perante o fisco o que está sendo feito na área social da sua empresa. E, às vezes, ela quer fazer um trabalho social e não sabe, às vezes, uma instituição que tenha um trabalho sério para poder ajudar. Né? Então, poder-se fazer essa ponte. Né? O Rotary está ajudando aí, fazendo uma reunião com representantes de instituições, né? Como, por exemplo, um representante de uma igreja, um representante de uma associação de moradores, um representante de alguns órgãos, entrosando para que possa um ajudar o outro e assim a gente fazer com que a nossa sociedade tenha uma manhã melhor. Não é isso, governador? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O Rotary faz fazer. Quer dizer, como ele é constituído de profissionais, nós, todos nós, rotarianos, somos profissionais. Por isso que nós temos uma chamada classificação. Eu, por exemplo, particularmente, a minha classificação é engenharia, eu sou engenheiro, né? Então, a minha classificação é esta, engenharia. Você tem advocacia, né? A parte de direito profissional, a parte relacionada com a medicina, por exemplo, medicina psiquiatria, medicina clínica geral, etc. Então, o que o Rotary pede? Ele pede que você tenha uma profissão, como eu disse ainda há pouco, útil, uma profissão digna e que a exerça com ética reconhecida, né? Então, você me perguntou ainda a coisa com o objetivo, quer dizer, todos nós nos reunimos exatamente para examinar quais são os problemas, as carências das nossas comunidades. E não como nós vemos muitas vezes, principalmente, infelizmente, vindo de certas autoridades, que imaginam o que as comunidades precisam. Nós temos que ir às comunidades, saber dela, comunidade, o que, que ela está precisando naquele momento, e não nós fazemos a suposição daquilo que ela necessita. Então, aí nós verificamos o que, que nós podemos ajudar, em que nós podemos colaborar e como proceder. Então, o objetivo fundamental do Rotary é essa na parte relacionada com a parte da prestação de serviços. Prestação de serviços, esses serviços são serviços humanitários, como esses que eu citei, e tem ainda os serviços educacionais. Né? Então, isto é qualquer clube de Rotary, você perguntando a uma, seja em São Gonçalo, seja em Itaboraí, como eu disse, nós somos 49 clubes aqui nessa região, daqui até a fronteira com o Espírito Santo, né? E na cidade do Rio de Janeiro são cerca de 75 clubes, para você ter uma ideia. Né? Lá em qualquer um deles que você chegar, você encontrará um rotariano, uma pessoa que vai lhe ajudar, vai lhe ser, e fundamentalmente. Então eu vou deixar uma proposta aqui para vocês. Eu queria deixar uma proposta aqui, que nós possamos estar fazendo algumas reuniões aí com alguns representantes que acharem convenientes, né, para estarmos juntos tratando de assuntos nesse sentido, né, se vocês acharem que exatamente é possível. Exatamente, que eu ia complementar, porque nós já recebemos na nossa reunião, nossas reuniões são semanais, né, de todos os Rotary Clubes, nós já recebemos vários presidentes de associações de moradores de Niterói, justamente para conversarmos sobre em que nós podemos ajudar ou melhorar, né, fazer alguma melhoria. Né? Então, o rotariano, ele é realmente, ele faz a ponte. Né? Você falou em empresários que querem ajudar, que podem ajudar, existe a lei da responsabilidade social. Então, o rotariano, ele se envolve dessa forma. Ele busca, junto às organizações ou a outras instituições que façam determinado serviço, eles buscam, então, atender uma comunidade que dependa desse serviço. Então, o rotariano faz essa ponte, né? Porque, como ele... essa questão das profissões, né, da classificação profissional dentro do Rotary, é justamente para esse profissional detectar o que é necessário naquela região. Né? Então, como eu estava falando, as classificações profissionais é como se o Rotary fosse uma representação, uma amostragem das profissões que são exercidas naquela área. Né? Então, se nós temos em Icaraí, nós temos vários profissionais liberais, nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos professores, nós temos comerciantes. Então, se nós conseguirmos trazer, o ideal seria isso, né? Um representante de cada uma dessas áreas, aí nós vamos ficar satisfeitos, porque nós vamos poder atender melhor as nossas comunidades. Porque Icaraí, apesar de ser um bairro de classe média alta, existem comunidades dentro desse bairro que necessitam de ajuda. A gente sabe disso. Exatamente. E falando nisso, eu gostaria também de deixar uma sugestão para que nós possamos até mesmo fazer uma matéria aí no nosso jornal Correio Social, falando sobre o trabalho do Rotary Club, né? Como que funciona, como que as pessoas podem estar participando, como que podem estar se autoajudando, né? Eu acho que é interessante. Nós até gostaríamos de convidá-lo aí a uma reunião nossa no Rio Cricket, às quartas-feiras, 8 horas da manhã, para você conhecer de perto como é que funciona, né? Como é que, o que, que nós conversamos, o que, que nós falamos numa reunião rotária. Né? Então, fica esse convite, né, para quando for possível, dar uma chegada na nossa reunião. E pode também levar a Associação dos Moradores da Ponta da Areia. Sério, será dúvida, um prazer. Você ainda pouco falava na questão relacionada com as atividades do Rotary, e eu fez uma apologia muito grande da parte profissional. Mas um dos pilares do Rotary é o reconhecimento. Constantemente, mensalmente, nós fazemos o reconhecimento profissional. Então, não apenas de profissionais liberais. Nós, lá no nosso clube, já trouxemos um garçom, nós já trouxemos uma manicure, nós já trouxemos um professor. Em suma, todo aquele... Advogado, todos aqueles, mas principalmente a pessoa que tem uma ocupação útil à sociedade e a exerce com dignidade, com ética. Então, nós temos que fazer o quê? Reconhecer, dar o reconhecimento. Então, nós fazemos isso constantemente. Damos o reconhecimento àquele que tem uma ocupação útil e a exerce com ética. E isso tem dado ao Rotary uma visão muito grande, muito ampla de todos os detalhes da nossa sociedade. Muito bem. Eu acho que isso é muito importante, esse trabalho. Quero aproveitar para parabenizar esse trabalho importante do Rotary Club, que tem aí buscado aí um interlaçar, né, a sociedade civil como um todo na questão social, né? Uns buscando benefícios para o outro. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que deve se seguir caminhando a passos largos nesse sentido, para que nós possamos ter uma amanhã melhor. Não é isso? Exatamente. Então, só para enfatizar, né, os Rotary Clubs, eles agem localmente, né, fazem ações nos locais, nas áreas de atuação deles, apesar de ser uma instituição internacional, mas todos os Rotary Clubs no mundo inteiro agem dessa forma. Né? Então, nesse contato direto com as comunidades, né, fica muito mais fácil você poder ter um bom resultado, né, que beneficie as comunidades naquela área. Então, isso é importante dizer. Apesar de ser uma instituição internacional, ela age localmente. Exato. Eu queria aproveitar o ensejo, também pedir aqui o Constantino, presidente da Associação de Moradores da Ponta da Areia, para dar uma palavrinha, falando aí que você pode também um dia estar participando, né, na reunião aí do Rotary Club, falando também sobre a associação, as necessidades que precisa, que são identificadas para ser atendida, né, na comunidade. Primeiramente, boa tarde para todos. O que o nosso amigo falou é a realidade. Eu tenho 72 anos e faço as coisas com carinho e com dedicação. Pelo que o nosso amigo passou, falou, é a realidade. A pessoa tem que se dedicar e com carinho e fazer aquilo por amor. Não só por interesse próprio, que a maioria pensa só. Ele faz aquilo por amor, como eu faço. Por amor, muitas das vezes sou até malhado por um e por outro, mas não importa, que a gente seja malhado na vida, para mim não está me dizendo nada. O que vale é a minha conduta e é andar de cabeça erguida. Eu pouco ligo o que as pessoas falam. Eu faço o que eu acho e o correto. Agora, nunca fui desonesto com ninguém e gosto de ajudar todo mundo. Gosto. Gasto dinheiro do meu bolso para ajudar. Eu fico chateado às vezes, com pessoas, determinadas pessoas, até determinadas pessoas com um certo gabarito, né, que se acham o dono da verdade, que não agem dessa forma, agem de uma forma incorreta, se aproveitando de A e de B. Eu nunca fiz isso. Eu sempre andei de cabeça erguida. O que eu faço, o que o nosso amigo falou, é a realidade. A pessoa tem que fazer as coisas com vontade, com satisfação. Eu sou presidente de uma outra associação lá do Rio, que tenho 350 associados nas minhas costas, hein? Tenho 350, que é de química. Eu fiz de tudo para botar um CEFET aqui em Niterói. Pode perguntar ao professor Fernando Guzmão, fiz de tudo para colocar. Se hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo, não é? Não foi eu que arrumei de verba, nada, mas por intermédio que eu fiquei perturbando o professor todo dia, praticamente, e conseguimos. Hoje, a pessoa só pensa, eu sou solteiro, não tenho mulher, não tenho filho, se fosse um outro caso, nem agiria dessa maneira. Como muitas vezes eu ouço dizer, para que você está fazendo isso, que você não tem nem mulher, nem filho, para ajudar o terceiro? Mas, infelizmente, a minha finalidade é essa. Eu tenho uma recompensa que é boa, que é de Deus. O resto, o pessoal fala, não me atinge de nada. A única coisa que me atinge é ser honesto, e que é uma obrigação. Não é favor ser honesto no que nós temos no mundo. É obrigação. Não é favor nenhum, nós sermos honestos. A finalidade é a honestidade, sobretudo, e ajudar o próximo, como o nosso amigo falou, fazer aquilo com carinho, não dando com a mão direita, já com a finalidade de, ó, pegar com a mão esquerda, que a maioria faz isso. Sim. Entendeu? A maioria faz isso. É dando com a mão direita para praticamente tomar com a mão esquerda. Infelizmente, eu, onde eu moro, na Vila Pé Carleira, eu fiz muita coisa, tentei fazer muita coisa. Nós estamos com problema de água, pelo menos fomos solucionados, foi com o Elide. Eu tenho prova, tenho documento. Nós conseguimos colocar uma água bem melhor, mas com frequência, que nós, era um problema de água. Estou pedindo uma linha de ônibus para colocar Ponta da Areia Rio, que nós não temos. Tem meia dúzia ali que são contrárias, que tem carro. Eu, graças a Deus, não tenho carro. Tenho condições de ter carro, mas eu não tenho carro. Eu ando de ônibus. Então, estou pedindo uma linha de ônibus. Já pedi, até o nosso amigo aqui da rádio, divulgar e pedir uma linha de ônibus, Ponta da Areia, Rio. Não importa se você está no Castelo, Maracanã, Bangu, onde for, mas uma linha de ônibus que a pessoa entra no ônibus e vai para o Rio sentado, acomodado. A finalidade é essa, ajudar, não levar vantagem, que o país está cheio de golpista. É o que tem mais, é golpista, e vagabundo é o que tem mais. Muito obrigado, uma boa tarde. Muito bem, então aí o seu Constantino, né, falando aí a respeito da associação de moradores, né, o trabalho que realmente, um trabalho que sempre deve ser É um trabalho relevante, um trabalho sério na sociedade, e nós queremos parabenizá-lo pelo seu trabalho, né, que tem feito ali na Associação de Moradores. Queremos também parabenizar também o clube, Rotary Club, e também o Roberto Carlos Monteiro, né, que foi governador do Rotary Club 2003-2004, dando essas brilhantes informações que muitas pessoas desconheciam, né, a respeito desse trabalho importante Rotary. Meu celular está às ordens, 9994-3433. Está às ordens. Todo qualquer esclarecimento adicional que queiram ou informação sobre o Rotary, estou inteiramente às ordens. Gostaria, então, que o Roberto Carlos... falasse, repetisse aí no microfone mais próximo, o telefone para que as pessoas possam se informar. O telefone é 9994-3433. Roberto Carlos, 9994-3433. Muito bem. Então, está aí essas informações importantes para você, né? E nós queremos estar sempre levando até você o melhor das informações, e dizer também que nós vamos estar lançando aí as pesquisas sobre o teu contentamento com o seu governante. Está bom, ruim ou mal? Né? Nós vamos estar lançando aí a pesquisa para que saber como é que está aí o contentamento da população com os prefeitos, com os governadores, em todo o Brasil. Né? Nós temos aí o pessoal no Rio Grande do Sul nos ouvindo, nos mandando e-mail, pessoal aí de Fortaleza, o pessoal de Brasília também sempre aí ligadinho com a gente, o pessoal também das assessorias aí dos governos municipais também, mandamos um abraço também. E nós aqui procurando fazer um programa de interlocução para que a gente possamos ver o termômetro do trabalho que é realizado, né? Junto aos órgãos públicos e junto à população, para que assim possamos também dar melhores informações e melhores dicas aos governantes, para que possam proceder da melhor forma possível o trabalho que eles querem realizar. Eu acredito que existem políticos de bem que queiram realmente fazer bons trabalhos na nossa sociedade e precisam, às vezes, até ser melhor orientado para bem fazê-lo. É isso? Barbosa, quer falar? Sérgio, eu queria dar uma palavrinha aqui. Eu recebi uma ligação aqui do bairro Antonina, a Vera. Ela tem uma ONG que lida com as crianças. Sim. E ela falou, pediu para perguntar ao pessoal do Rotary se tem algum profissional que possa ajudá-la a desenvolver esse projeto dela, porque ela está passando muita dificuldade. E se o Rotary tem alguém que entenda bem de crianças para poder ajudá-la nesse projeto. Bem, seria necessário, preliminarmente... É a Vera do bairro Antonina, Vera, lá em São Gonçalo. Lá em São Gonçalo, exatamente. Nós teríamos que ter um pouquinho mais de informações. Mas, vamos dizer, à primeira vista, eu pediria que ela entrasse em contato com o presidente do Rotary Clube de São Gonçalo, ou o presidente do Rotary Clube de São Gonçalo Paraíso, ou o presidente do Rotary Clube de São Gonçalo Alcântara. Né? No caso específico, seria o professor Elter em São Gonçalo, ou a Conceição, que é esposa, inclusive, do ex-comandante do 7º Batalhão, o Coronel Mendonça, que é subsecretário lá em São Gonçalo, e o presidente também do Alcântara, que ela trocasse ideias, hein? A Fátima, lá do Rotary Club de São Gonçalo Alcântara. Procurasse, se precisar, o telefone, endereço, eu forneço, com eles, que estarão mais próximos e poderão perfeitamente ajudá-la, dar esclarecimento e saber se, dependendo da definição das suas carências reais com relação a essas crianças, e então eles poderão equacionar que tipo de providências, que tipo de ajuda, certamente esses três Rotarys ou um deles terá condições de fazer. Certamente ela contará com ajuda. Volto a dizer, Não, não se trata, Sérgio, de ajuda financeira, porque o Rotary não é uma entidade filantrópica, mas é a ajuda do apoio, né, do tempo, do relacionamento. Como eu disse, o Rotary faz fazer. Tem pessoas, às vezes, que pensam que nós vamos ajudar. Eu já recebi, Sérgio, para você ter uma ideia, às vezes, pedidos de ajuda financeira. Eu digo, não é por esse caminho. Nós fazemos, nós ajudamos, dispomos, colocamos o nosso tempo à disposição. Por exemplo, uma atividade que o Rotary faz, que é, eu acho que é uma coisa profundamente gratificante, é nós, às vezes, nos dispomos a ir a hospitais e perante doentes, às vezes, coitados, terminais, e nós íamos lá proporcionar um momento de conversa, de entretenimento, dar um pouco de apoio, de estímulo. Então, isto é uma tarefa que nós fazemos. Mas quando nós usamos o nosso tempo, é para que, porque o Rotary é uma instituição que, quando chega e avisa e pede uma audiência nas prefeituras, nós temos, com os deputados, com os vereadores, né, que eles são, porque eles sabem a seriedade com que nós atuamos. Nós temos figuras como, por exemplo, o nosso senador Dornelles, que é um rotariano, né, ilustre, que pertence ao Rotary Clube Rio de Janeiro, e outras personalidades, como eu citei ainda há pouco, Valdemir Bragança, Conte Bittencourt e outros, né, que estão sempre dispostos a ajudar. E no caso específico dessa ouvinte, eu terei o máximo prazer em continuar orientando-a a com quem ela vai falar, como eu já disse, deu o nome das pessoas e certamente depois ela pode me ligar, eu darei o telefone, procuro o professor Elton em São Gonçalo, procura lá a Conceição ou o próprio Coronel Mendonça e a Fátima também lá do Alcântara, e certamente eles ajudarão ou irão abrir alguma porta que poderá ajudá-la. Será, Serginho, mais uma vez, com esse sucesso, um serviço que você proporcionou àquela cidade. Ah, muito obrigado, parabéns aí, então, por esse trabalho, né, importante, e também por esse entrosamento aí, né, da nossa sociedade, para que nós possamos ajudar as pessoas que precisam, né, que o nosso objetivo é esse, é ajudar, é melhor servir, né, e bem servir a nossa população. Bem, gostaria de dizer, então, que nós estaremos aqui no próximo sábado, aqui às 17 horas, falando mais um pouco sobre o trabalho da área social, com entrevistas, com entretenimento, falando várias informações de utilidade pública, né? E o seu Constantino, gostaria que desse aqui, pessoal que desse seus considerações finais, né? Boa tarde aí, final, por causa que o nosso tempo já está se esgotou. Com liberdade, Sérgio, eu gostaria que você fizesse um favorzinho. Nós nos encontramos de sábado em sábado, mas cada sábado vem mais pessoas, né? Hoje nós teve nosso amigo, Eu gostaria, como fez lá de marcar o último sábado de cada mês, ou sexta-feira, ou domingo, ou quinta, aí vamos escolher, e nós reunimos todos esses participantes, compraríamos um bolo, que não é para fazer festa, bem entendido, um bolo, e a gente se encontrar para todo mundo trocar ideias, conhecer, porque hoje o nosso amigo está aqui, eu não sei se amanhã ele vai vir, mas se fizer uma brincadeira, um bolinho, não é que ele está precisando de comer o bolinho, não é com a finalidade de comer o bolo, está se falando da finalidade de confraternização. Entendeu? Que seria o congregar, que cada um, porque você, aqui, nós passamos umas ideias, mas eu conversando com ele, com ela, com ele, a gente, uma troca de ideia, a gente pode ter mais alguma vantagem. Ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a gente vai trocando de miúdo quem fez alguma coisa para passar para o outro para tentar também fazer, claro, e melhorar. Então, se você... Fazer na Associação de Moradores da Ponta da Areia, para começar. Né? Você, se concordasse, eu marcaria um... Você escolhe, fica aí a seu critério, um dia qualquer, um sábado, domingo, né? Não é festa, não é, bem entendido. Compra aí um bolo, até eu compro no meu bolso, não é problema. Você que é morador, a conta entendeu? E nós faríamos uma... Para passar, por exemplo, os senhores são convidados, né? Ó, nós estamos fazendo isso. E tem outros que estão fazendo, né? E para a gente poder se conhecer. Sempre tem esse problema do ônibus, que eu já estou pregando há muito tempo. Convidaríamos a Engá, lá quem fosse, a Mauá, qualquer uma, né? Para mim não tem. Não importa quem é quem. O problema é funcionar. Muito bem. Então, nós está aí a sugestão para que possa ser feito aí esse entretenimento, né? É, eu acho que é muito bem-vindo essa informação e esse convite para que possa ser feito esse trabalho e vai ser feito aí fora do ar, vão estar conversando sobre isso, mas nós temos que encerrar aqui o programa por causa do nosso horário, né? E quero também agradecer e a presença aqui do Roberto Carlos Monteiro, né, que foi governador do Rotary Club de 2003 a 2004, do Distrito 4.750. Né, também a Brígida Monteiro, também pela presença, também o Barbosa, também aqui, rotariano também, né, presente aqui, agradecendo a presença, e também o Constantino, também presidente da Associação de Moradores da Ponta da Areia, Niterói. Gostaria de passar antes de encerrar, eu gostaria de passar só um site onde as pessoas podem pegar mais informações sobre o Rotary. Sim. É www.rotary.org, que é o da instituição internacional, e tem o site do nosso clube, que é www.rotaryicaraí.org.br. Né? Ah. E está o celular também à disposição, que já foi passado aqui. Muito bem. Então está aí essas informações para poder você estar bem informado, né, a respeito aí do Rotary Club, está o site, está o telefone de contato, né? O Constantino também já vai estar fazendo aí o entretenimento entre eles, o Barbosa também aí participando. Agradecemos então a presença, a participação de todos os nossos ouvintes, nossos amigos internauta, sempre ligadinho pela webradioramar.com.br, né? webradioramar.com.br e pela Rádio Livre em 1440M. Bem, nós vamos chegando ao nosso final, está tão gostoso que a gente nem quer parar, mas a gente está ficando já com saudade dos nossos ouvintes, né, e de vocês. Mas no próximo sábado estaremos aqui de volta com você. E vamos deixando aqui um versículo do dia, né, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Ok? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo mais ele fará. Tá certo? Quando nós confiamos em Deus, ele faz o restante que a gente precisa. É só confiar e ele vai fazer. Porque ele é poderoso para isso. Tá certo? Então tá aí essa palavra aí no nosso momento de fé aí para o seu coração. Vamos nos despedindo de você, dizendo que Deus a todos abençoe. Um forte abraço do amigo de vocês, Sérgio Loureiro. Você acabou de ouvir o programa Falando sobre o Social, com Sérgio Loureiro. ZYJ 469, Rádio Livre AM 1440 kHz, Rio de Janeiro, Brasil. O Senhor nos promete enxugar dos nossos olhos toda lágrima e nos livrar de toda dor. Vamos ouvir a canção Lágrimas no Olhar, Marquinhos Gomes. Oh.